Desça em condições visuais, ajuste no 02045 no 4 da Força Aérea. Voo no 077, chama Centro Recife, 12251, alternativa no 3325. 251-3325, boa tarde, tchau. Boa tarde. Salvador, boa tarde, o TAM 3190. TAM 3190, boa tarde, táxi via Alfa Juliette 05 ao portão. Alfa Juliette 05. Sua transmissão está muito baixa, senhor. É, prossiga. Ah, tem um aeroporto na pista, o Alfa Juliette Romeu. Torre 1895, Juliette Romeu. Romeu. 45 no 4, prossiga. Isso, é altitude de tráfego. No 924 no 4 está livre, reporta táxi. Estamos na posição 4, então estou autorizando para o feedback, né? Tem mais, gol no 925 na posição 04 está livre, reporta táxi. Ok, está livre, 925, obrigado. Salvador, tá 3560, devolveu a foto pra gente. Boa tarde, táxi CV Alfa, e mantém a posição de sua táxi CV Juliette aguardando. Alfa, antes da Juliette, tá 3560. Salvador, muito boa tarde, passageiro 2231. Passageiro do 2231, Salvador, contato radar, sobe e mantém o nível de voo 200. Sobe e mantém 200, no perfil da Momo. 60, mantém a posição de seu táxi Juliette, após o táxi do Boeing Varig, finalizando o push no 4, está livre ingresso Juliette 03 ao portão. Então, aguarda 3 após o Varig, 10 03. Salvador, 1925, para o táxi. Meu bem, é uma 37, autonomia 3 horas e 50, alterna com 5. Bolo 925, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 1, 18.95, ajuste 1020, bom voo. 925, táxi via Índia Alfa, ponto de espera da 10, torre 1, 18.95, 10. Paulo Salvador, Fabjet 6720, entrou na 10. Fabjet 6720, táxi via Alfa e reportando seu táxi 2 Juliette para ingresso. Alfa, reportarás 2 Juliette, 12 horas, 6 milhas e meia. Livrou seu nível em subida. Vitor Delta Ciente, com o tempo POB. No POB, táxi inicialmente autorizado, pátio 3, reporta para ingresso, pátio principal, lógica Vitor Delta. Número 4, chame torre 18, decimal 95 para instruções de pouso. Lógica Vitor Delta, está livre o táxi via parte principal, Índia e Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 1, 18, decimal 95, ajuste 1020, bom voo. Coluno 755, sobe e mantém o nível de voo 360, contato radar vigilante. 360, 755. 6720, Juliette, meia dúzia, o portão atentando ao táxi da aeronave à esquerda. Boa tarde, é o 5219, centro da informação VIST, autorização para buscar o levante. Só um instante, código Vitória da Conquista, prepare a saída Arbor. Parceria 2331, solicita. Mantém escuta. Para 4594. Quatro, cinco no quatro, Salvador. Quatro, cinco no quatro, na escuta. Ouça aérea 45 no quatro, se recebe o controle, identifique. Tem base autorizada para 10. E aguardando autorização para pouso. Eu solicito o seu ponto de cancelamento e estimado de pouso. 1-1-1-2-5. 208. Sol 2145. 2145, 20 milhas de barreiras ao cancelamento. Sente? 145-14, tem pouso autorizado, pista 10, 160 graus com meia dúzia. Go 1925, climb to flight level 360, radar civilian. Climb to 360, level departure 1925. Salvador, 35219, possibilidade de pushback e acionamento, stand-by para o clear. Ativo no pátio 3, aguardando cópia, o 35219. Ok, só para confirmar, então está autorizado pushback e acionamento, aguardando cópia. 35219, só um instantinho para iniciar o push. Na minha escuta, tá pronto, cópia, vitória da conquista. Afião, stand-by para push. Autorizado Vitória da Conquista, nível 200, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída Arbor, após direto Vitória da Conquista. Controle em 1-20.8, a torre em 1-18.95 e aciona 5-1-46 no transponder do trip 5219. Autorizado 200, decola da 10 com curva direita, saída Arbor, após direto Conquista. 1-20.8 o controle. 18895 é a torre, 5146 no é o trip 5219, pronto para o pushback. Trip 5219 está livre para o pushback acionamento. Coordenei apenas com a equipe de solo atentando a duas viaturas que ingressaram no pátio 3 agora, à esquerda, ok? Não vou interferir, pode prosseguir com o push. Autorizado Recife, nível 390, veio pelo ISC 58. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju. Controle em 1-20.8 e aciona 5-4-1-4 no transponder. Charlie, Charlie, desconsidera a registração anterior, está autorizado curva da PUCA. Chama o controle 1208, seu decolagem foi os 14. Chama a secundária? 13325. 3325, obrigado, boa noite. Boa. Salvador, boa tarde, Papatango, Fox, Charlie, Charlie. Papatango, Fox, Charlie, Charlie, contato radar. OB mantém o nível de voo 350, vigilante. 350, Charlie, Charlie. Salam 210, ação de identificação. Esse mantém o nível de voo 050, chegada Maria. Identificou 050 na Mari, alguma possibilidade de voar intacto? Mantenha a trajetória. Ok, o Oscar Vitor Delta, restrita a 4000, pelo controle, decolagem autorizada a 150 graus, 08 nós. De autonomia, alterna Salvador. P5219, táxi autorizado via parte principal, Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera torre 1-18.95, ajuste 1020, um bom voo. P5219. Delta Control 06. Trip a linha mantém pista 10. Vitor Delta, os 17208. Salvador, o 4206, no 310, confirma o nível solicitado, azul 4206. 310. 310, será feita a coordenação, só um instante, prepara a saída Puca, transição Caju, número 2 para a cópia. Puca, Caju, aguarde a cópia, 4206. Confirma o Força Aérea chamando o Sol. Rádio Juliette Bravo Delta, identifique, mantenha 090 Proa de Bonfim na minha escuta, chame descida. Go 1925, contact Recife Center, frequency 1260, if unable 128, decimal 8. Recife 1260, alternate 1280, go 1925. Passo Aredo 2231, chamo Centro Recife, 1260, alterno 2288. Agora com Centro Recife, 1260, 1288, passeio 2231. Rádio Gol no 601, identifique. Chegada bom, CD se mantém 0100. Clear to Lisboa, Lima, Papapapatango, flight level 370. Runway takeoff, runway 10, and left turn after takeoff. Puka, departure and zip par transition after intercepted via Upper Zulu 10 until Natal after following your flight plan route. Salvador, departure frequency 120.8 and escort 5176. Clear the back correct, gate number 10, report ready for startup and push, Portugal 022. Salvador, muito boa tarde, Trip 5209. Trip 5209, contato radar, sobe e mantém o nível de voo 200, vigilância. 200, vigilância, 5209. Kramer. Tango Fox Charlie Charlie chama Centro Recife, 12685, alterno 2545. 2685, valeu, obrigado. Xanem é 210, desce, mantém 3000 pés, ajuste 1020. 3000 pés, com 1020, 6210. Agora eu faria a proa de Opto com Optude pro Oscar Vitor Delta. Transição Caju. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5421 no transponder. Correto, portão 1, chama pronto para o pushback, acionamento azul 4206. Ajude. 4.000. Força aérea 4.5 no 4, prossiga o solo. Na boa de altitude. 1260, caso negativo, 1288, o Oscar 70 agradece, bom trabalho. Para complementar, ok? O Força Aérea. Agora clareza 3, ok? A transmissão muito baixa, o Força Aérea. Só me confirma no pouso se recebeu a pistola. Clareza 2 no primeiro e 3 no segundo, agora já melhorou, recebemos clareza 4 apenas com um pouco de ruído ao fundo, ok? Confirmando Força Aérea, a frequência da torre estava em 1 ou no 8 decimal 9,5, confirma? Gente, Bravo Delta, desce e mantém o 050. Salvador, boa tarde, Felipe 54, 1-5, sentido Whisky. Felipe 54, 1-5, boa tarde, Whisky confere, Léo, só um instante, cópia. Impossível coordenar o nível 160, senhor. 160 será coordenado, prepare então a saída da El Leda guardando cópia, Felipe 54, 1-5. Da El Leda guardando cópia, 54, 1-5. Felipe 54, 1-5, pronto, copy. Na escuta, prossiga. Autorizado, Ilhéus, nível 160, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda e após direto, Ilhéus. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5403 no transpondo. O 54, 1-5, está autorizando, nível 160 para Ilhéus, decola da pista 1-0, primeira curva direita. Vou executar o perfil da DAEL, transição Leda, depois direto em Delta. 120, decimal 8, controle de saída. 5403, vai acionar o microfone, trip 54. Correto, parte 3, chama pronto para o SPEC acionamento, trip 54 no 5. Camarada, está grande. Então, 3603, identifique. Chega da Mari, desce e mantém o 050. Realizador visual com a pista, 6210. 6210, complete final, chame torre 118, decimal 95. 1895, 6210. Thank you. afirmando? Elefa aguardando. É, 6210, continua a aproximação, reporta no externo. Baixar travado. Jet Bravo Delta desce a 4000 pés, ajustando 020. Vento de 140 graus com 6209, pista livre, autorizado pouso, 6210. Autorizado Brasília, nível 380, da cola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta pêndulo 17 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5415 no transponder. Autorizado. Correto, portão 3, chama pronto, inspecionamento, são 3567. Salvador, chegou 1612, sentido a luz. 1612, ação de identificação, chegada a Mari, desse mantém o 060. Destino para o 060 na Mari, 1612. Zero da Ocean House.